algo épico, algo fenomenal, algo extraordinário, Hora do Fisio, o grande evento! Fogo, pá! Este intro dá uma pica incrível, não dá? Sentiram-no a bater? Uou! Bem, sejam bem-vindos ao 9º episódio desta segunda temporada da Hora do Físio. Fiquei muito contente em verificar que o entusiasmo demonstrado por vocês em relação aos convidados por aqui vão passando não se desvaneceu. A conversa com a Ana Moreira foi realmente um belo tratado. Mas a verdade é que nem fazem ideia do que aí vem agora. O Pedro Barbosa é um fisioterapeuta que, ao contrário do que ele próprio afirma, apresenta já um currículo com grande valor. Exercendo o ILS de Matosinhos e em prática privada, para além de ser assistente convidado na Escola Superior de Saúde do Porto, é também doutorando em saúde pública, exatamente o assunto principal da conversa que segue. Nestes próximos 50 minutos, mais coisa menos coisa, eu e o Pedro conversámos sobre a plataforma Moft, criou juntamente com a sua equipa há um ano atrás, os seus sucessos e insucessos até ao momento, e acerca do posicionamento social da fisioterapia no presente, passando pela sua influência nos órgãos de decisões de saúde, e igualmente no futuro, explorando um pouco o caminho para o qual ela se deve dirigir. Não percam. Prometo que não sairão os mesmos depois desta brincadeira. Pedra, chuta! Meu bem. Sim, é geringonça, mas funciona. É uma grande vantagem, está a ver? Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem. Tudo? Olha, obrigado por teres tido a disponibilidade de conversar comigo aqui neste grande dia de sol. Não. Aqui no Parque da Cidade do Porto. Um sítio muito porreiro para ter aqui esta pequena conversa. Pronto, para as pessoas que não te conhecem, vamos fazer então a habitual apresentação. Vais falar do teu percurso laboral, formativo, interesse dentro da fisioterapia e mais alguma coisa que queres acrescentar, ok? Palco é teu, força. Pronto, esse papel é assim um bocadinho ingrato. A gente só está a fazer esta conversa para não correr, para não darmos duas voltas ao Parque da Cidade. Foi muito cansativo. O meu percurso não é nada por aí além. Tirei o curso aqui na Escola do Porto. Não era propriamente a minha vocação de nascença ser fisioterapeuta, foi surgindo na vida. E pronto, depois foi uma evolução natural em termos profissionais. Comecei numa clínica convencionada, que foi a única que me garantiu um estágio profissional. Percebi que não era ali que eu queria ficar. Depois acabou por surgir o convite para o Pedro Spano. Como é uma ULS, tem as duas vertentes, hospitalar que eu acho primários. Neste momento dou apoio aos dois lados. Surgiu o convite também para colaborar na escola, agora a Escola de Saúde do Porto. Na altura antiga STESP, já lá estou também já desde 2009. Pronto, comecei a ter algum gosto especial para a área da saúde pública, enveredei para o doutoramento nesta área. Estou doutorando porque há demasiados anos, mas há de lá chegar ao fim, até porque ainda vai dando descontos no cinema, o cartão de estudante, essas coisas. Eu percebo que seja difícil de acabar. E pronto, no último ano surgiu este projeto do Moft, que era uma ideia que já estava a ser assim trabalhada aqui no meu íntimo e que pronto, consegui juntar as pessoas certas para em conjunto conseguirmos dinamizar isto. Pronto, e faço prática privada também em regime de gabinete e domicílios, mas pronto, concilio estas várias vertentes. É. Muito bem, Pedro. Bem, para começarmos, como eu te disse, vamos ter uma pequena conversa sobre o Moft, aquilo que criaste, aquilo que a tua equipa criou, e falar também um bocadinho do teu interesse em saúde pública e também que é o salvo erro, o teu doutoramento é em saúde pública, não é salvo erro. Pronto, para as pessoas que estão menos familiarizadas com o assunto ou que enverdaram recentemente pelo ramo da saúde, fisioterapeutas até, que estão a tirar o curso e se calhar não têm tanto contato com esta realidade, do que é que realmente falamos quando falamos de saúde pública e cuidados de saúde primários? Essas perguntas são difíceis e ao mesmo tempo são fáceis, porque eu podia dizer qualquer coisa e encaixava. Claro. Sabes que a saúde pública, o public health, em termos mais internacionais, é no fundo assim um enquadramento global da saúde. Sim. Portanto, pode encaixar a perspectiva mais clínica e que nós, com a qual nós lidamos e estamos mais habituados em termos de formação, a gestão da doença. A saúde pública, a mim interessa-me claramente a sua perspectiva positiva sobre aquilo que é o construto, aquilo que é aquilo que é a nossa capacidade de sermos saudáveis. E isso envolve muitas dimensões, e não só a parte clínica. E gosto dessa perspectiva um bocadinho mais macro, sair um bocadinho fora da visão mais biomédica e de gestão de doença, como estávamos a falar, e olhar para o contexto, para a questão ambiental, para a questão dos determinantes. E nós percebemos muito isso na nossa prática. Quando nós dizemos que um caso não é um caso, e ouvimos esta frase feita mil e uma vezes ao longo do curso, e depois percebemos que a realidade é mesmo assim, mas a maior parte das vezes não é para as questões biológicas, mas é sim para o enquadramento social, pelas expectativas, pela educação, pelas experiências passadas e futuras, pelo enquadramento familiar. Isto é olhar para a saúde de uma perspectiva de saúde pública. Os cuidados subprimários é a porta de entrada para os cuidados de saúde, ou seja, aquilo que deveria ser o grande bolo do nosso SNS, que ainda não é, infelizmente, mas a verdade é que... E o fisioterapeuta nunca se posicionou realmente em termos históricos nesta vertente um bocadinho mais da promoção. Fala-se também sempre muito na questão que é importante prevenir, promover, que não é só tratar e, de certa forma, alterar sintomas, mas que devemos potenciar a pessoa. Mas depois disso tem uma tradução muito curta para aquilo que deve ser o nosso papel enquanto profissão. E os cuidados primários, no fundo, são o modelo de prestação de saúde, onde estes conceitos, estes valores estão um bocadinho mais trabalhados. Eu que vim do ambiente hospitalar para os cuidados primários, levei bastantes lições do que é ser profissional de saúde e o que é ter uma equipa, e sumo isto com muita humildade. O cuidado hospitalar e aquilo que nós, na maior parte, clínica, é muito vertical, o trabalho entre a equipa, e pela primeira vez percebi que aquela noção da interdisciplinaridade assume um papel muito diferente, com cortes de barreiras históricas. E não é só interdisciplinaridade no papel, de facto, aí tem de acontecer mesmo. Não, tenho médicos de família que me convidam para o seu consultório para ajudar a refletir um diagnóstico. Isto é impensável num hospital ou numa clínica comum. Esta lógica da partilha é completamente diferente. Sabes que os cuidados hospitalares vivem de um pedestal, a especialidade médica, o fisioterapeuta que trabalha no hospital, há ali algum estatuto, um status quo difícil de compreender, mas que está associado inerentemente à lógica do cuidado hospitalar, que é o cuidado que está do cimo da pirâmide. Sim. A pessoa na situação mais grave tem que recorrer a um hospital. E naturalmente parece que esse cuidado é o mais importante, mas não é. Porque a maior parte das pessoas e o grande grupo de cuidados a prestar é na maioria das pessoas que não estão em situações agudas ou emergentes. E esse é o grande desafio do nosso sistema de saúde, é realmente reposicionar os seus recursos para voltar a oferecer melhores cuidados à maioria das situações. É um bocadinho aquela regra de Pareto, das 30... Como é que é? Costuma-se dizer que 40% das soluções resolvem 80% dos problemas. E andou-se muito focado nas soluções, porque depois há o peso da indústria farmacêutica, porque drogas e novas são claramente posicionadas para este tipo, as tecnologias da própria cirurgia. Há aqui um lobby comercial associado ao cuidado hospitalar que não tem rentabilidade nesta lógica mais de saúde pública. Não é rentável a saúde pública. Nunca vais ver um congresso cheio de patrocínios e com um coffee break muito bom. Nunca vai acontecer. Não, nunca vai ver um congresso de saúde pública num hotel em Vila Moura. Isso é impossível. A não ser que se crie uma plataforma chamada MOVT, que foi o que fizeste há uns tempos atrás, e que este teu interesse em saúde pública mostrou-se com mais veemência através da criação. Claro, não foste só tu, foste tu em conjunto de colegas que criou esta plataforma. Ok, não precisa ser em Vila Moura, mas já deu para juntar umas boas pessoas. Foi quando? Em setembro do ano passado? Foi no ano passado, setembro vigente foi. Pronto. Como é que... Primeiro, como é que isso surgiu? Primeiramente. Se calhar, numa perspectiva mais pessoal, mais até... Foi discutir com pessoas do teu grupo, como é que isso surgiu pela primeira vez na tua cabeça? Olha, pronto, não houve assim uma epifania em que eu diga que foi exatamente ali. Isso é uma coisa que raramente há. Sim, é verdade. Raramente há. Foi a sequência de experiência em termos profissionais e dessas conversas que há um bocadinho estávamos a falar da cusquice, e dessas conversas às vezes mais informais no café e com os nossos pares e amigos pronto. E fui identificando ali duas, três necessidades que me faziam um bocadinho confusão. E o facto de trabalhar em diferentes áreas, quer mais SNS, quer privado, quer a faculdade, dá-me uma visão relativamente completa da profissão e das várias áreas em que ela trabalha. E havia aqui três áreas que faziam muita confusão. Eu consigo, neste momento, acho que consigo já sistematizar uma, que é: o fisioterapeuta tem uma dificuldade muito grande em compreender e vender, no lado positivo do termo vender, o seu valor social. Não há uma profissão de saúde que tenha um impacto direto tão marcante na saúde das pessoas de uma forma tão rápida. Eu dou um exemplo: alguém contacta um médico, um especialista, numa área qualquer, e o contacto, ele vai fazer o seu estudo, a sua análise, a sua história clínica, cada vez o seu exame físico mais curto e mais apoiado em exames, e vai sair dali com um prognóstico, muitas das vezes nem esse prognóstico é estabelecido, é um facto, com uma série de exames ou com uma terapêutica. Mas o efeito desse estudo ou dessa terapêutica não é a curto prazo, muitas vezes. Sim, ou é uma situação aguda e estamos a falar que é uma gestão de sintomas, mas estamos a falar de uma doença e isso demora. O fisioterapeuta, sem a lógica farmacológica, consegue modificar sintomas e isso tem um impacto na saúde direto à saída do gabinete. Tem que o ter. Ou então tem que estudar um bocado mais porque alguma coisa está a falhar. Mas a pessoa tem que sair com a sua dor mais controlada ou mais gerível, com mais mobilidade, com mais força. Muitas vezes até questões mais psicossociais, com mais segurança. Exato. Ou então, se não sei com nada disso, pelo menos mais educada, não é? Sobre sim, mais informada para tomar as suas melhores decisões em termos de saúde. E há poucas, eu digo-te isto de uma forma bastante concreta. Eu estive envolvido em um outro grupo de trabalho no Ministério em que se discutia a questão da contratualização, ou seja, que indicadores é que nós podemos utilizar para contratualizar com o Ministério os nossos resultados. Isto envolvia várias profissões, desde nutrição, medicina, dentária, e era muito difícil o indicador ser de um outcome de saúde. A maior parte das vezes são outcomes de acesso ou de processo, ou seja, número de consultas, número de diabéticos controlados. Tem dificuldade, uma parte das profissões de saúde, em traduzir o seu trabalho de uma forma direta em um outcome de saúde objetivo. Certo. Tu consegues dizer que no final de uma reabilitação respiratória, aquela pessoa, num plano de reabilitação respiratória, aquela pessoa melhorou a sua função, melhorou a sua qualidade de vida, reduziu a sua fadiga, vais para a área do desporto, melhora a sua performance, a sua velocidade, a sua força, o seu risco de lesão, vais para a área mais musculoesquelética, reduz a sua dor, melhora a sua capacidade de mobilidade, a sua funcionalidade, e traduz isso já com instrumentos bastante interessantes, e isso tem um valor social brutal. Isso percebe-se muito nos países nórdicos e sobretudo ali no Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Commonwealth e o Reino Unido, em que isso já é muito transferível para o valor económico. Esse é o argumento que a nossa profissão acho que nunca soube agarrar, que foi traduzir o seu valor social e clínico em valor económico, porque é essa a linguagem que a maior parte dos decisores falam. Então eu sentia, havia aqui três eixos, que era: as universidades muito distantes do fisioterapeuta, a pessoa faça lá o seu percurso académico e depois deixa de ir lá, deixa de haver aqui esta conversa, e as faculdades assumem um papel muito curto para aquilo que deveriam ter em termos comunitários, ou vais lá fazer um mestrado, até podes ir a outra instituição, mas as faculdades não assumiam o seu papel científico de manutenção do conhecimento e de partilha de informação de forma civicamente gratuita, como ao bocado falámos de alguns exemplos, como o Football Medicine e outros colegas que partilham informação de uma forma construtiva e altruísta. E a faculdade tem esse papel, esse dever, e acho que falha muitas vezes. Depois havia a falta de comunicação entre os colegas. Acho que durante muitos anos a prática da físio foi muito individual, muito para a sua realidade, e havia falta de partilha daquilo que são as melhores práticas de uma forma também pacífica e livre de interesses, pelo menos monetários diretos. E esta falta de articulação entre os vários setores da nossa profissão fez-me pensar que fazia sentido colocar as pessoas à conversa. Sabia do valor que tinha, mas sentia que não estávamos a conseguir vender esse valor. Conhecia malta então nos colégios primários com projetos muito engraçados, com muito potencial, mas que às vezes tinham 20 pessoas, 15 pessoas, isso não tem qualquer... Na perspectiva da saúde pública, visto de cima, olhar para um país de 10 milhões e teres um projeto interessante para 15 pessoas, não é nada, como diria o JJ, claro. São peanuts, não é? Isso até fica caro, porque... Ou aquela estratégia tem uma visão wide open e vamos abranger o máximo de pessoas com este recurso que é potencial. Se esse recurso fica circunscrito a um grupo mais restrito de pessoas, o seu valor clínico é ultrapassado pelo custo. E esta gestão, esta lógica de olhar para o problema de uma forma um bocadinho mais global, fez-me pensar que, ok, se juntar algumas pessoas de várias áreas e pô-las em conjunto... E comigo envolvido, tentarmos em conjunto pensar em produtos que possam ser consumíveis de forma gratuita pelo fisioterapeuta nesta perspectiva de promoção de saúde, que era interessante. E foi aí que nasceu o Moved. Fiz um convite a duas, três pessoas das universidades com quem já tinha trabalhado, e depois foi gente do terreno, da área dos cuidados primários, que não são muitos, depois mais malta nova, porque achei que devia haver aqui uma combinação de gerações, de formação, de background, porque acho que é esse mix que a fisioterapia tem e que não sabe aproveitar da melhor forma. E criou-se este grupo de trabalho que lançou esta plataforma, que no fundo tem um objetivo único de apoiar a saúde em Portugal, sobretudo os fisioterapeutas, construindo em conjunto programas de saúde gratuitos, em que basta acederem ao site e descarregam todo o material, todo o suporte, todas as ferramentas, os instrumentos, a base de dados, têm informação, tens tudo para poderes implementar um Exatamente. Projeto de intervenção comunitária. Fantástico. E depois destes meses todos, qual é que é o... Se é que já podes fazer uma espécie de mini-balanço, como tem corrido. Referiste, por exemplo, que as faculdades muita dificuldade em falar umas com as outras, sendo, por exemplo, se nos tem uma melhoria dessa comunicação nos últimos tempos, ou ainda é muito cedo para ver. Um dos assuntos, por exemplo, recorrentes deste podcast é a dificuldade que um profissional tem em equilibrar o seu conhecimento no terreno com a evidência científica mais recente e robusta, que às vezes o tempo não é fácil, às vezes, tentar juntar tudo. Daí a ideia de cada um dos lados se encontrar numa ponte é pá, ser fantástica. Tens obtido dividendos disso? Como é que... Ou ainda é cedo para tirar balanços? O que é que tu achas? Não é cedo. E já há aspectos positivos e aspectos menos positivos, mas que infelizmente também não me surpreendem. Ok, ok. Aspectos positivos é manter este grupo de 14, 15 pessoas motivadas a trabalhar de forma voluntária em prol de um objetivo que muitas vezes não é assim tão tangível, individualmente para cada um. É raro e acho que é inédito. Cá em Portugal uma iniciativa da SCEN e lá fora também não há muitas. A maior parte das vezes estão alocadas são projetos das próprias associações ou das ordens que posicionam estes grupos de trabalho. Neste caso foi as pessoas sozinhas, de bottom-up, que se juntaram para ter esta iniciativa. Mantê-las motivadas à volta e com vontade de trabalhar é para mim um aspecto positivo e agradeço imenso à equipa com quem trabalho, porque são fantásticos. E estamos a falar de pessoas muito diferentes e de background, não se conheciam a maior parte deles. Nós, alguns não os conhecia, e temos malta do desporto, outros do privado, outros do público, outros que estão lá fora, e essa combinação é muito interessante. Mas aspectos positivos, tivemos que nos estruturar, criar departamento, criar regulamento, porque percebemos que este trabalho voluntário não pode ser em cima do joelho, senão há um consumo energético que não é sustentável. A certa altura as pessoas desistem. Definir bem o papel de cada um dentro da plataforma facilitou bastante. Aproximamos, tivemos algo que também acho que falha bastante na fisioterapia, que foi essa visão mais, não diria, a política, em Portugal, infelizmente, a nossa língua às vezes é um bocadinho traiçoeira, mas em inglês, política é politics, mas depois há outra dimensão que é o policy, né? E essa dimensão da política é um bocadinho mais macro, não do partidária, da advocacia. E tivemos sempre essa noção de nos posicionarmos um bocadinho. Fomos aceitos num Congresso Internacional de Comunicação e Saúde, fomos convidados, ainda está em discussão, mas houve alguma aproximação da Direção-Geral para fazermos parte do Plano Nacional de Promoção da Atividade Física. Sim, sim. Ou seja, criaram-se aqui algumas oportunidades interessantes. O menos interessante é um bocadinho é o esperado, é a abertura dos nossos colegas para este tipo de coisas. Tivemos alguns contactos, 5, 6 locais que querem implementar o programa, mas a verdade é que não há uma grande, diria, não há assim um grande avanço de intenções para implementar isto de uma forma mais rápida. Mas isto é paradigmático. Os colegas saem, os fisioterapeutas saem da faculdade muito focados ainda no modelo de saúde muito próximo e muito parecido entre todos. E não compreendem o impacto que pode ter, até económico, para a sua carreira, para quem está a iniciar uma profissão, que isto pode ser um excelente complemento para uma prática clínica parcial. Há um colega nosso que neste momento já só trabalha com promoção de saúde e com classes de prevenção de quedas. Uhum. E é um excelente exemplo de como se podem fazer quando as coisas são bem feitas. Às vezes até é mais rentável ter 15 pessoas numa classe do que estar a fazer 15 tratamentos ao longo de um dia. E até promove bem mais saúde e até bem mais interessante. E, ou seja, isto tem ali as ferramentas todas para se implementar, pode ser o início de um projeto para muitos colegas, mas não houve uma adesão tão grande como eu gostaria que fosse. Mas neste momento temos potenciais locais nos Açores, em Abrantes, em Viseu, em Matosinhos, em Gaia e em Beja. Ou seja, há alguns locais que me deixam satisfeito. Há outros projetos aí, como o Diabetes em Movimento, sim, que é um projeto semelhante, mas na área mais do desporto, e que já está no terreno há 7 anos ou 6, e também tem 7 ou 8 locais. Ou seja, não há uma cultura em Portugal ainda para se suportar ou para, para dar alguma iniciativa a estas questões mais da promoção de saúde. Pronto, e também, de facto, perguntar acerca deste Programa Nacional de Prevenção de Quedas, que vocês disponibilizaram, de facto, estive a dar uma olhada, admito, na diagonal, porque também na minha área de interesse. mas está, de facto, muito bem elaborado, por isso os meus parabéns a quem o realizou. Mas lá está, e de perguntar como é que tem sido o feedback, e já iniciaste, de facto, não foi extraordinário. Será a mensagem que às vezes não passa? Será, de facto, será outro tipo de assuntos ou de outro tipo de problemas que já abordámos, se calhar, anteriormente, há uns minutos? Sim. O que é que será que falha aqui? Uma vez que o programa está tão bem elaborado, está tão acessível, mas o que é que está a falhar ainda? Eu gosto sempre de olhar sempre para aquilo que se podia fazer diferente, sim, assumo que... a mensagem não passou ainda por completo. Não é fácil passar a mensagem porque não é atrativa do ponto de vista do modelo atual da nossa profissão. Sim. Mas fizemos um esforço até para ir à comunicação social, para ter um Facebook relativamente ativo com algum conteúdo interessante. Já fomos 3 vezes à televisão falar sobre o evento. Não por necessidade própria de promovermos isto em termos sociais, mas porque percebemos que para convencer os nossos colegas, ou assumimos algum protagonismo público, ou então as pessoas parece que não dão valor. É um bocadinho contraproducente. Tens que ter um bom lado de vendedor, vamos dizer, de certa forma, sim. Sim. E nós não Vendedor no sentido, não é? De ganhares... Sim, de marketing, sim, digamos marketing, assim, não é? Assim, um bocadinho ter uma lógica um bocadinho mais social... que faz falta à profissão, sem dúvida, e fizemos esse esforço para que isso acontecesse. Agora, sinto que avançamos mais no domínio da advocacia e às vezes aquilo que nós nos queixamos que nunca nos dão oportunidades em termos políticos ou até numa dimensão um bocadinho mais superior a nós, nomeadamente a Direção-Geral, o SFAN, as ARS, conseguimos criar... O material tem qualidade e o produto tem qualidade suficiente para sermos reconhecidos assim. O produto, ou seja, o programa está no repositório da Cochrane, o que é uma chancela de qualidade imbatível, não é? Mas como é que ele depois não é transferido tão diretamente ou de uma forma tão fácil para a prática? Acho que se prende um bocadinho com a questão mesmo cultural, de paradigma, de modelos, em que a maior parte dos fisioterapeutas são formados, são educados. Era aquilo que a gente falava um bocadinho. O doente, quando entra no nosso gabinete, ou quando entra, quando se contacta connosco, muitas vezes, se sair mais informados, é uma vitória. É uma vitória. E falta essa literacia profissional, que isso nota-se muito agora na discussão da ordem que tem estado há pouco tempo. As pessoas, de um modo geral, os fisioterapeutas em global, não têm uma noção clara do valor da sua profissão e da vantagem que poderia ter iniciativas deste género. Isto até poderia ser um gabinete, e a malta está muito focada no modelo dos gabinetes, a ter uma classe de prevenção de quedas por semana. Isto era rentável para o número de horas e disponibilidade de recursos, era altamente rentável para o gabinete. Começar a ter esta lógica que podemos promover atividade física e exercício específico para grupos pequenos, com homogeneidade, em que tenha havido uma avaliação criteriosa, individual de cada pessoa, antes de integrar o grupo, porque isto não é prescrever atividade física e exercício à molhada. Claro. Tem que haver aqui algum rigor, e esse acho que é a grande vantagem do documento. Foi escrito e desenvolvido pelas pessoas das faculdades, e foi revisto por pessoas de todas as universidades públicas deste país, na área da fisioterapia. Por isso, a sua robustez científica está garantida. Não é assim tão complicado criar estas coisas no dia-a-dia, mas acho que falta alguma disponibilidade ainda mental, e, digamos assim, para alguma abertura para se encarar este tipo destas estratégias como uma ferramenta. As próprias setor convencional tinha aqui uma área brutal para trabalhar. Os gabinetes, às vezes eu conheço gabinetes que há mal, está trabalhado das 8 às 8, das 9 às 9, das 10 às 10, e, porque o volume já é enorme. quantas desses clientes poderiam ser enquadrados depois a certa altura do seu processo de tratamento num trabalho mais de mobilidade acompanhada, com um grupo de 4, 5 pessoas? Isto potenciava os teus espaços, os teus recursos, o teu tempo e claramente era rentável do ponto de vista financeiro e de saúde, como é óbvio, que é isso que interessa, não é? E tocaste aí num assunto muito importante, que é de facto de se ter a ideia, ou então mais ou menos correta, pelo menos até há relativamente pouco tempo, se calhar agora já começa a mudar, da fisioterapia, se calhar não ter assim ainda tanto poder nos órgãos de decisão. Por exemplo, tu tendo já colaborado, como referiste, no plano da Coordenação Nacional para a Reforma dos Cuidados de Saúde Primários e tendo feito parte do grupo de trabalho do Ministério da Saúde, como referiste, de fisioterapia nos cuidados de saúde primários, sentes que a nossa posição neste momento está mais forte? Pode-se dizer que está mais forte nos verdadeiros órgãos de decisão de saúde, no que toca a matérias relacionadas com a saúde pública, ou relacionadas com a atividade física, por exemplo, ou nem por isso, isto agora foi só um outlier que, muito recente que aconteceu. Ainda para mais, como referiste, que agora estamos em pleno processo de aprovação da ordem profissional, o que é que tu achas? Eu vai, como um bocadinho conversávamos enquanto corríamos, porque é verdade que nós fomos correr, as pessoas podem achar verdade, que isto foi só simulação. As pessoas pensam falar de saúde pública não é só falar, também é fazê-la. Aquilo na cabeça do Pedro no vídeo não era gel, era suor. Mas sinto que a profissão nunca teve um momento tão vivo e tão enriquecido como está a tê-lo agora. E é claramente esta geração que vai agora dos 20 aos 40. Trouxe uma energia, trouxe uma dinâmica, já é multi-skilled já de base. Estes millennials vieram com capacidades e competências diferentes, encontraram um mercado de trabalho mais complicado, encontraram um mundo também um bocadinho mais desafiante do ponto de vista individual, também se auto-capacitaram com outras áreas. O teu projeto é um bom exemplo de que era algo que era impossível há 10, 15 anos atrás, ou se calhar não é preciso tão longe. E há outros exemplos dessa área. O mais físico era algo que não era impossível, porque não havia essa disponibilidade, as pessoas não tinham capacidade para perceber que a partilha torna-nos melhores a todos. Sim. Levando isto para o patamar político, como estavas a perguntar, ainda não há esta riqueza, ainda não está transferível nesse patamar. Nós não temos um representante do Ministério, temos uma representante da Direção-Geral de Saúde com o seu mérito, mas que é desconhecida da maior parte das pessoas. E não temos presença marcada nestas áreas. Para a terceira profissão do país, ou em termos de número, somos a terceira maior profissão, o maior número de profissionais de saúde, em termos de área, não temos a representação que deveríamos ter. Temos áreas com muito menos pessoas, têm, também pelo facto de já terem ordem, já terem outra capacidade de posicionamento, como os nutricionistas, os psicólogos, têm outra medicina dentária. Nós, sendo mais, estando no, até a maior parte de nós em áreas tão disparas como o envelhecimento, o desporto, o dentário, a terapia manual, hospitais, cuidados primários, nós temos realmente um perfil de saúde pública que não se traduz ainda em influência política. Mas a experiência que eu tive dessas reuniões é que não chega. O argumento científico ainda não é o argumento-chave em termos políticos. Temos que o agarrar de uma forma bastante segura, mas não é ele que vai definir políticas em saúde. Não, isso claramente. Sim, isso iludiu-me bastante porque como foi. Como é que um povo latino. Foi um esforço brutal dos colegas que lá estiveram, fez um trabalho brutal e depois chega-se ao fim e percebe-se que o valor científico não tem muita importância na política. Mas percebo que iniciativas como estas, como o MOFT, tão pequenas e que tinham começado em janeiro do ano passado, foi o primeiro evento em fisioterapia que teve um secretário de Estado. Esse trabalho político deve-se mais à nossa inoperância, à nossa falta de visão ao longo destes anos todos, do que nós não podemos estar a achar que a malta em Lisboa junta-se lá na João Crisóstomo e que vai ter um dia para pensar nos coitadinhos fisioterapeutas. Não vai acontecer. Ou criam valor e convidam as pessoas para participar nos momentos em que criam valor, ou então as coisas não evoluem. Como é que tu tens um congresso que, de uma forma, digamos, consensual, foi bastante positivo em novembro, com bastantes pessoas, até com alguma vivacidade em termos científicos, outras nem tanto, mas algumas áreas melhores do que outras, e não tens, nas áreas, nas salas de discussão, não tens outros profissionais a assistir que tinham que ter sido convidados para estar lá. É essa advocacia, é essa venda de marketing positivo do nosso valor que nós temos, porque não estamos a fazer uma lógica de estar a vender por vender, sim, não queremos sim, ocupar sim, o espaço sim, de ninguém sim, sim. E ocupar só para claro. Ocupar. Queremos ocupar porque nós temos noção do dia-a-dia que o nosso trabalho acrescenta valor, é como tu dizias há bocado, dá-me um prazer enorme ver pessoas a sentirem-se com mais saúde. Nós sentimos que as ajudamos a ter uma melhor saúde, num conjunto de um outro conjunto largo de profissionais, mas o nosso papel é realmente preponderante em muitas áreas e muitas situações, e isso não se traduz em termos políticos por falta de visão estratégica ao longo destes anos, por falta de um posicionamento mais, às vezes mais positivo, mais moderno, mais arrojado, falta de vontade, alguma inércia. Estes locais, estes cargos, normalmente ou vais com alguma ambição escondida, ou então são extremamente trabalhosos e não são nada, não te vão retribuir em dinheiro nem louvor. Por isso também não é muito apelativo à maior parte dos fisioterapeutas. Temos fisioterapeutas de topo em Portugal, e acho que o nível não fica assim a dever assim tanto em termos internacionais. Mas a verdade é que esta riqueza, esta vantagem que a gente, todos nós, de modo geral, reconhecemos que nos últimos anos melhoraram. As próprias faculdades, acho que têm feito um esforço lento e bastante lento em algumas instituições para melhorar, mas ainda não se traduz em valor político ou social como existe. Isso é um facto. É por isso que eu admiro muito o vosso projeto, porque criar valor, para a maior parte das pessoas, boa parte das pessoas, consegue de facto criar valor na sua profissão, com o problema é que tem de facto que se fazer pela vida e mostrar esse tipo de trabalho a mais alguém, porque senão... O trabalho tem que ser mostrado, tem que ser conhecido, porque senão as pessoas não vêm ter connosco. Sim. É? E o valor que atualmente a profissão ainda tem advém destes colegas todos, ao longo dos últimos anos, criaram valor clínico. E que palavra puxa a palavra, gabinetes com extremo sucesso, clínicas com muito sucesso, colegas com sucesso na área científica, na área de investigação, foram os colegas que individualmente criaram valor. Eu acho que aquilo que falhou foi que ainda não conseguimos, ou ainda não tivemos o líder certo para que conseguisse motivar as pessoas, que em conjunto o valor criado em grupo não invalida o teu valor individual da tua prática, que não é isso que te vai, não é que te vai eliminar um bocadinho, reduzir o teu valor de competitividade, mas que cria valor para nós todos e que todos nós vamos tirar proveito desse. Falta essa noção de advocacia de grupo e de defesa daquilo que é a nossos resultados. E esse posicionamento, às vezes, na saúde pública ajuda um bocadinho a olhar para a fisioterapia de uma perspectiva um bocadinho diferente, mais complexa do que apenas a questão mais clínica, e pronto, e sempre me atrevo a olhar para os problemas de uma lógica um bocadinho mais macro e não tão micro. Sim, exatamente. Pedro, agora uma pergunta um bocadinho diferente. O que é que cada um dos fisioterapeutas pode fazer para ser um membro mais ativo nesta questão de saúde pública? Para além, obviamente, de realizarmos um trabalho de qualidade e sustentado, como estamos a falar. Estamos sempre a falar do associativismo, cada vez mais, enquanto profissão, mas temos, acima disso, ainda a vertente da cidadania, não é? Por isso, o que é que achas? Sem querer parecer, obviamente, um ditador, não é? Que não é essa a ideia. Mas o que é que tu aconselhas, dependendo, obviamente, da tua visão e da tua experiência enquanto profissional, claro. Isto vem sempre um bocadinho do teu lado mais, do teu locus interno, como agora soube muito mais fisioterapia, o locus agora é uma palavra ferreira, não notei que estava a ler umas coisas e achei piada. Isto vai depender um bocadinho dos teus posicionamento interno, aquilo que são as tuas vontades e interesses, mas claro. Eu claramente sou muito mais a favor da perspectiva da cidadania. Mais uma vez, a questão mais macro e despida de, às vezes... Sabes que este associativismo, e reconheço, e dou, e aproveito para dar um abraço a Emanuel, é uma pessoa bastante íntegra e com mesmo... Ele olha para o associativismo com uma perspectiva muito cívica. Mas a verdade é que o associativismo tem sempre, infelizmente, teve ao longo destes anos todos, e em Portugal tem muito acoplado a noção do interesse e de algum posicionamento individual ou coletivo, mas as ordens funcionam como protetivas de lobbies e não pela lógica da defesa da qualidade e da segurança das pessoas. Sim, sim. Eu gosto muito mais deste lado da esfera e acho que a cidadania individual de cada um tem um papel fundamental. Eu gosto de tentar pensar que no dia em que me for embora deixei isto um bocadinho melhor que para as pessoas que vieram atrás. Esta lógica de trabalharmos todos um pouco para que a realidade e o nosso contexto seja mais positivo, mais facilitador de boas oportunidades, simpatizo mais com essa visão. Em termos de fisioterapia, o que é que cada profissional pode fazer sozinho? Eu diria que o que pode fazer sozinho pode fazer muito mais em conjunto. E não tem que ser tudo mega projetos, não tem que ser tudo grandes iniciativas. mas trabalhámos sempre muito melhor em equipa e falta esse trabalho em equipa. Havia algo que eu já tentei lançar essa ideia, mas depois acabou por não ter asa. Mas imagina, por exemplo, gabinetes privados, que é uma realidade que está em crescimento e que provavelmente veio para ficar. Se os gabinetes privados, para além da sua marketing individual que fazem, terá a fotografia com o atleta, com a figura pública, e para além disso, que isso é importante, é a questão mais comercial da sua empresa, do seu negócio, mas tivessem, todos eles medissem um determinado indicador nas lombalgias que trataram naquele ano. E em conjunto, fizessem análise daqueles dados e percebessem que a sua média de tratamentos foi 3 a 6 sessões, que em média a pessoa demorou X dias a voltar à sua vida ativa, que a sua qualidade de vida passou de 20 a 50 em X tempo, e depois fazerem publicidade positiva, cada um junta algum dinheiro de uma forma cooperativa e publicam aquilo num jornal, numa televisão, num meio de comunicação social. Isto criava valor a eles todos. E depois diziam-se em baixo quais foram os gabinetes que colaboraram com aqueles dados. Isto traz valor a todos acrescentado e não invalida o seu valor individual, porque as pessoas que saíram do seu gabinete continuam a ter a palavra passa a palavra, a criar claro, a rede claro, de contactos. Claro. Isto, às vezes, esta cidadania às vezes pode ser só pela simples forma, como a gente falou, da literacia, da informação em saúde de forma rigorosa. Eu gosto muito desta questão, eu aprendi com a Monserrat Conde, a questão da translation knowledge, que é capacidade que nós temos, ou o dever que nós temos de tornar a informação acessível e consumível aos outros, desde a academia ao profissional, quer do profissional para o cidadão. E acho que é um papel importantíssimo da cidadania nós comunicarmos os nossos resultados. E depois passa muito por estar presente junto às pessoas, criar projetos, iniciativas, mas eu sou um bocadinho contra a lógica de criar projetos e projetinhos e tudo com muito engraçado no momento, mas que depois não tem sustentabilidade. Acho que por isso é que é importante as pessoas juntarem-se e criarem produtos e programas que possam ser disseminados e criar escala do ponto de vista de impacto em saúde das pessoas. Exatamente. Isso é o nosso papel da cidadania mais importante que temos a ter. E é muito interessante impactar, de facto, a vida das pessoas, porque isto pode dar algum trabalho, mas acertando de uma vez, epá, já cria um impacto fenomenal na vida das pessoas, não é? Já pode criar. Sim. E depois toda a gente está obviamente melhor. Tanto, obviamente, as pessoas com a sua qualidade de vida passam a ter mais opções de tratamento ou outro tipo de conhecimento acerca desse aspecto e obviamente melhor os gabinetes e isso tudo. Sim, e tu provavelmente percebes isso na tua prática clínica também, que quando a tua abordagem, o teu raciocínio clínico funcionou e realmente resultou em termos de saúde para aquela pessoa, é claramente uma questão de orgulho e satisfação para ti enquanto profissional e pessoal, porque também um bocadinho isso te posiciona, mas claramente capacitas alguém que vai aumentar o valor em termos comunitários para o resto das pessoas com quem tu vives, que não podes viver, não vivemos aqui, não somos homens, não somos individuais, indivíduos isolados. E essa lógica de partilha de competência, de saúde, no fundo eu gosto de olhar para a profissão de saúde como uma profissão um bocadinho mais poética, de que realmente ajudamos. Estás a ver aqueles joguinhos de computador em que a gente tem as barras de energia e que a gente vai perdendo vidas, ganhando vidas à medida que passa níveis, que alguém salta aqui e apanha aquele tesouro e ganha um coraçãozinho. Gosto de olhar para a profissão nessa perspectiva, que nós ajudamos os outros a encher a sua barra de energia para eles nos devolverem outro valor qualquer da área que eles trabalham, mais não sejam serem pessoas. Isso já é bom. É, isso é uma excelente perspectiva. Pedro, última pergunta para pensares. Sim. Prometo, ok. Olha, daqui a mais ou menos 10 anos, no alto dos teus 50 anos de idade, estou a brincar, não é 50 anos, agora devo deixar as pessoas a imaginar que idade é que tu tens. Como é que gostavas de ver a fisioterapia? Se calhar mais até neste campo, não vou dizer no geral porque isto é muito, senão era uma pergunta muito complicada, mas neste campo, daqui a 10 anos, como é que gostavas de ver a fisioterapia? Tu chamaste-me aqui para fazer umas reflexões muito, muito filosóficas. Tenho que estruturar aqui um bocado a ideia. Força. Olha, eu gosto, honestamente, gosto bastante do modelo inglês em termos públicos da profissão. Não, se calhar, não tanto em termos privados, mas gosto muito do modelo. Tenho olhado para a Espanha. Tenho estado a observar a Espanha nos últimos anos e ultrapassou-nos com uma rapidez incrível em termos de posicionamento social e daquilo que é o papel da profissão em termos do seu país, que é um país específico, com algumas especificidades culturais, Mas mesmo estando organizado muito por regiões e com alguma autonomia, a profissão assumiu um papel muito interessante em todas elas. E aí não posso esquecer que a fisioterapia está bem mais atrasada em Espanha há 20 anos atrás que em Portugal, e ultrapassou-nos com uma velocidade de ponta e já vai uns anos à frente. Mas aquelas, voltámos ao mesmo, mas começaram a comunicar a profissão em termos de grupo. Começaram a haver outdoors em Madrid e Barcelona a convidar para a pessoa encontrar o seu fisioterapeuta. Estão presentes nas maratonas, nos eventos esportivos, de uma forma mais positiva. Tu vês o Brasil em que o valor da fisioterapia é bem acima do que em Portugal. Tu vês nos Jogos Olímpicos, houve para a primeira vez um grande valor da fisioterapia em termos de apoio à prova. Já o existia, mas acho que foi publicitado de uma forma mais flagrante. Eu gostaria que Portugal, se tivesse, acima de tudo, olhasse uma visão da fisioterapia mais construtiva, ainda felizmente não é muito redutora. Trabalhamos em áreas tão específicas como uma incontinência urinária, uma disfunção sexual, uma lesão desportiva, uma ATM, cefaleias. Somos tão amplos na nossa prática, cada vez mais específicos, cada vez mais competentes, que é no mínimo estranho que quando falas com alguém comum ainda te falem em massagens e aparelhos e uma lógica muito biomédica da profissão. Gostaria mesmo, era um desejo pessoal, é que não deixamos passar a oportunidade de ouro, porque Portugal está-se a uma mudança de paradigma social relativamente ao exercício e à prática de atividade física nos últimos anos. Acho que a nossa geração, estou a incluir a minha, é mais ou menos um género para mim. Sim, tens 40 anos, não é? Mas esta geração mais nova tem uma predisposição para a atividade física diferente, vê-se as pessoas na rua com uma disponibilidade diferente. E a fisioterapia não pode de todo deixar passar essa oportunidade de se posicionar enquanto profissão de saúde na área do movimento e da atividade física. Já vi que há muita discussão, se tem formação, se não tem, se devia ser malta de desporto, mas com a malta de desporto, eu gosto de apelar sempre a esta lógica integrada, porque é muito fácil trabalhar com... Isso é de registar. Pelo menos a minha experiência pessoal, o que eu estava a falar, era de um bocadinho a tua, mas há espaço para os dois. E é muito fácil trabalhar com eles, falamos a mesma língua, gostamos das mesmas coisas, gostamos dos mesmos temas, partilhamos interesses muito comuns, que a questão do corpo humano, do movimento, lógica de uma abordagem de saúde não invasiva, não farmacológica. Há aqui uma série de fundamentos que nos aproximam-nos muito mais que nos afastam. Eu não vejo qualquer dificuldade em trabalhar com eles. Até o primeiro doutoramento em fisioterapia foi numa universidade de desporto. Há muitos profissionais de fisioterapia que dão aulas no desporto e vice-versa. Pegando no que é a profissão de fisioterapeuta, é a profissão que mais nos aproxima. Até sim, dúvida. Talvez será. Dentro da área da saúde, dentro das profissões de saúde, é aquela que está mais próxima deles. Não falar com eles e não pensar em conjunto estratégias para que a atividade física não seja uma coisa de fim de semana e vamos dar umas corridas e passe a ser uma forma de vida, uma forma de estar diferente, um bocadinho como o oriental, como o nórdico, integram aquilo até de uma forma, dentro das empresas, em termos laborais, como forma de aumentar a produtividade, tornar a atividade física algo disseminado e o fisioterapeuta ter um papel nessa área, eu ficaria extremamente satisfeito. Falta formação, mas falta formação aos dois lados. Do outro lado, falta formação à saúde, se calhar. São aquelas discussões que, ok, nunca se vai encontrar uma justificação, um resultado. Mas a solução passa claramente em juntá-los à mesma mesa, fazer umas jantaradas, porque a malta também em Portugal gosta de discutir com comida e com bebida. Jantaradas definem o mundo aqui. Sim, é verdade. Foi uma jantarada que o Mobd saiu cá fora, ou numa almoçarada. Era isso que eu estava à procura, chegou agora. Mas tirando esse lado mais da partilha mais social, claramente estas duas profissões deviam começar a falar mais. As universidades das duas áreas, das ciências do desporto, das ciências da saúde e das ciências da reabilitação, têm que se juntar mais. E há iniciativas já muito interessantes, há blogs, há entrevistas, há partilhas já conjuntas, mas muito ainda numa lógica muito micro. Eu gostaria muito que no futuro, cá em Portugal, pelo menos, a fisioterapia assumisse esse papel. Muito bem. Isto foi o que tu esperas ver daqui a 10 anos. Mas como é que tu achas que vai realmente estar daqui a 10 anos, Pedro? Ok, esta questão não precisas responder, mas posso responder. Isto, atenção. Ok, primeiro querias a versão Marcelo, agora queres a versão Medina Ferreira. Quero a versão negra da coisa. A versão negra da coisa. Vai ser péssimo, isto vai correr muito mal. Versão 7. Eu sou um gajo positivo, normalmente, na vida. Eu gosto de me posicionar com alguma esperança positiva sobre as pessoas e sobre a humanidade. Espero. Até o Trump não está está a ser tão mau como as pessoas pensavam que ia ser. Antes até já é amigo do Kim Mangyan. Por isso, as coisas às vezes não são assim tão negativas. Que dupla. Opa, mas ninguém diria, eles já estavam a ameaçar-se de mísseis e afinal os interesses ocultos aproximam as pessoas. Mas, obviamente, esta era a visão mais positiva. Eu acho que vai ser um meio termo. Mas acredito que há aqui uma questão que é o valor da tua geração, da minha. Acho que já foi uma geração de transição, mas e as gerações que vêm a seguir, daqui a quantos anos é que era? 20? 10 anos. 10? 10 anos. Daqui a 10 quanto anos. Já 50, já tens 40. Sim, já estás tu nos 40, vais estar nos 50. Ou seja, vais estar tu nos lugares de decisão, vais estar a tua geração num com os seus projetos já instalados, eles a criar oportunidades de emprego para as gerações que vêm a seguir, vão estar na vossa metade de percurso profissional. Eu anseio para que essa geração de fisioterapeuta, porque há aqui com uma combinação, e se vê-se às vezes mais fisioterapia, é um bom sítio para se perceber isso. Eu não tenho tanto tempo para lá passar como gostava. Também eu. Mas há aqui um núcleo de pessoas, aqui com muito, muito valor, e que combinado no tempo, como se calhar a fisioterapia nunca teve, que criam produtos, que criam conhecimento, que partilham, que são formadas, que são bem informadas, que vão lá fora fazer formação, que dão formação, que jogam o jogo da fisioterapia internacional com bastante à vontade, e que quando chegar daqui a 10 anos vão ter de certeza um papel diferente. Eu quero acreditar que esta geração em conjunto vai tornar isto melhor. Muito bem. Pedro, estamos a terminar finalmente. Eu nem esqueci uma pergunta para filosofares. Olha, o que é que então podemos. É clássico, o que é que podemos esperar ter no futuro? E claro, do MOFT, o que é que podemos esperar nos próximos meses? Novidades? Ok. O MOV tem, pronto, realmente criamos este ano um plano de ação. E ti também, atenção, obviamente. Não, é mais importante. Não é que estou aqui individual, conta pouco. em termos, o MOV tem, vamos ter que pensar, e até vamos ter a reunião esta semana, enviámos agora um questionário de contacto a todas as pessoas que tinham descarregado material. Já recebemos algumas respostas, numa de monitorizar quem realmente está a fazer e quem está com vontade de implementar, e vamos investir. A nossa ideia era, anualmente, era um bocado ambicioso, criar um programa novo, mas percebemos que as coisas têm que ser feitas um bocado de pé e cabeça. Então o plano deste ano vai ser claramente apoiar os colegas que estão no terreno a querer fazer isto. Criou-se já um grupo de trabalho dentro do MOVT com um mail próprio que vai dar apoio direto, ou seja, tirar as dúvidas, ajudar a tomar decisões em termos de recursos, de espaço, de articulação, como podemos ajudar a facilitar o processo nos vários locais, porque isto é muito engraçado, pensar numa perspectiva nacional, mas depois quando chega ao terreno individual cada um, porque um tem que lidar com a Junta de Freguesia X, ou tem que lidar com a Associação não sei o que mais bateu espaço, ou até o gabinete, temos malta das áreas todas neste momento, desde mais público ou privado a querer implementar, e tem dificuldades diferentes, e então a ideia é dar-lhes um apoio mais individual a esse grupo de físios. E depois, porque também temos interesse que ajudá-los a medir bem os seus resultados, porque vai ser o resultado do conjunto que depois nós vamos querer publicitar e dar ênfase para criar o valor da profissão, que era um bocadinho essa estratégia. Por isso só faz sentido se realmente as coisas forem bem feitas. Vamos ter que evoluir para uma associação sem fins lucrativos, porque uma das coisas que nós nos deparamos é, não temos financiamento, isto é engraçado numa fase inicial, mas ir a Lisboa, ir a congressos, a juntarmos, isto tem despesas e saem do nosso bolso, e depois fica mais sustentável, mas nem eu nem os meus colegas fazemos isto com muito gosto, mas isto ao fim de alguns anos ou de algum tempo, isto depois não pode ser. Para podermos, até porque há algum tipo de financiamento de Gulbenkians, algum mecenato de EDPs e coisas assim, para este tipo de projetos que nós podíamos concorrer. Ainda agora fomos aceitos para um congresso internacional, a FII são 290 pounds, são quase 400 euros, são 300 euros. Não temos dinheiro, não vamos poder ir. Quer dizer, temos material interessante do ponto de vista científico e foi muito mais rapidamente aceita a nossa ideia lá fora, em forma engraçada. No ano passado tivemos no Fórum Europeu dos Primary Care, que tinha sido cá em Portugal. Já escolhemos congressos internacionais que nesse ano estejam a ser cá para reduzir um bocado os custos, mas provavelmente não vamos poder ir ao congresso porque realmente não temos verbas. Por isso vai ser uma alteração que vamos ter que fazer, passarmos à associação sem fins lucrativos com os aspectos positivos e negativos que isso possa incluir, e acima de tudo começar a planear o próximo ano em termos de novo programa e pessoas a convidar para começar a fazer o brainstorm. queremos trabalhar a questão da publicidade positiva e pronto, e a papel dá mais na advocacia, estamos a preparar reuniões com as várias ARS, com a Confederação das IPSS, para facilitar um bocadinho de cima para baixo a implementação dos programas. Ou seja, a ideia é ajudarmos de baixo para cima, cima para baixo, esquerda para a direita. Ou seja, a ideia é tentarmos, mas sempre de uma lógica estratégica. Isso é interessante. Temos dado tempo dentro do grupo de trabalho para pensarmos em conjunto, ok, qual vai ser a melhor forma para a gente lá chegar. Esta ideia de ter muita iniciativa, é muito voluntarismo, normalmente não vai criar resultado só por si. As coisas têm que ser refletidas, tem que haver algum planeamento. E essa lógica de ser cidadão ativo, mas de forma planeada, acho que foi assim um bocadinho a grande mensagem deste ano do MOFT, interna. A externa é realmente ajudar os colegas que queiram implementar, e estamos com a maior disponibilidade total, para dar o apoio que nós consigamos dar. Estamos a pensar também em criar alguns conteúdos tutoriais, em vídeos, para ajudar as pessoas a implementar. Sim, é muito interessante. Tentar, por isso é que, mas sabes porque é que estas coisas resultam? Resultam porque temos malta de 20 e tal anos, com malta de 60 e com malta de doutorado, com malta que só faz clínica, a malta que só faz faculdade, dentro do nosso grupo de trabalho, que vem do privado, que vem do público, ou seja, tem visões da profissão diferentes, e foi a malta mais nova que são os tutoriais, mas se calhar foi a malta mais velha que se lembrou de fazer os FAQs e fazer as Frequent Asked Questions. São conteúdos para públicos diferentes, porque também temos físicos em níveis diferentes, claro, ou em fases diferentes da sua carreira. E isso dá-me um prazer enorme ver essa criatividade do MOVT positiva, porque só assim é que estas coisas podem fazer sentido. Porque depois chegas à realidade, e a realidade de uma pessoa é completamente diferente daquela que tu equacionaste. E pronto, isto é um bocadinho a perspectiva do MOFT, aproximarmos da componente mais da policy, não da politics, não temos muito interesse na politics, aproximarmos dos colegas, aproximarmos das universidades, e pronto, e temos que fazer a estruturação interna para que as coisas possam ser sustentáveis, sem dúvida. Claro. Muito bem. Pedro, há mais alguma mensagem queiras passar? Agora é o momento. Tem uma mensagem a dizer que o Carlos corre muito pouco, que só conseguimos dar uma volta. Não, estou a brincar. Olha, a mensagem, eu pegava em ti no exemplo do teu projeto, que acho que há uma geração... E não estou a pagar o almoço, Pedro. Não, é com muito gosto. Porque é um bom exemplo de como se pode... tornar digamos assim, às vezes era ao bocadinho que falámos, há assim umas verdades feitas que são muito fáceis de compreender, mas são difíceis de mastigar e acima de tudo as implementar. As pessoas estão a pensar neste momento, eles te falaram de muita coisa antes de gravar o podcast, eu queria ouvir isso. Pois é, malta, mas nós não gravámos quando estávamos a ver a Minis e a comer termossos. E este projeto representa como uma estratégia, uma forma, uma comunicação diferente, torna aquilo que era reconhecido por todos, que era que havia fisas com valor individual, clínico, investigação, e tornaste isso consumível a todos, ou pelo menos acessível a muito mais pessoas. Criaste bons exemplos de boas práticas. A maior parte das vezes nos nossos estágios temos exemplos do que não fazer e não do que fazer, e não havia uma plataforma de boas referências internacionais. Criaste-o isso, aprendeste ao longo desse processo, tiraste se calhar mais vantagens do que desvantagens, tiveste um investimento pessoal. Essa é a mensagem, isso é um bom exemplo de uma mensagem que eu gostava de deixar para a próxima geração, porque como também estou na faculdade, gosto de ter essa lógica de pensar em quem vem atrás, e porque não somos nós que vamos estar aqui o tempo todo, que é, por vezes, o nosso investimento pessoal e cidadão e cívico não tem que advir de reconhecimento monetário direto, que vamos ter vantagens às vezes indiretas, não tão tangíveis, que nos vão abrir as oportunidades na mesma e vão tornar a nossa carreira positiva, mas que o esforço individual e arregaçar mangas e tentar criar valor e tomar novas iniciativas e novas ideias, que às vezes falham, outras vezes não, mas essa vontade de tornar isto um bocadinho diferente e diferente para melhor é claramente a mensagem importante que o teu podcast demonstra. É muito gosto o teu convite. Eu disse-te logo que achei que não era o convidado certo para estar aqui. Pronto, e nestes 53 minutos mostraste exatamente o contrário, mostrando que eu tinha razão. Mas é um bom exemplo de que quando queremos fazer diferente e fazer melhor, é possível, e que este mundo pode ficar bem mais interessante do que o que já é. Pronto, Pedro, olha, obrigado pelas palavras, obrigado por teres estado este tempinho comigo. E pronto, olha, vamos correr mais um bocadinho. Vamos lá. Não sei se aguentas. Abraço. Tchau, abraço. E aí está. Não foi fenomenal? Bem, vos avisei. Obrigado ao Pedro pela disponibilidade em ter esta conversa e pelo convite em dar uma corrida antes. Não sei se fica bem a dizer aqui que ele ficou para trás a meio, mas... guardamos isso para outra altura. Tanta coisa é retirada aqui, não é? Através da sua facilidade de raciocínio e do seu bom conjunto de ideias, o Pedro deixou-nos aqui algumas coisas nas quais devemos refletir e, mais importante, agir. Real especialmente a necessidade que temos como fisioterapeutas de criar valor junto da sociedade como profissão e não somente como indivíduos. O associativismo é importante, mas a cidadania encontra-se de facto num patamar acima. Para além disto, volto a destacar a importância da partilha de conhecimentos como fator evolutivo da profissão e dos seus profissionais, e não como algo que nos vai retirar a unicidade da nossa intervenção. Se todos falarmos a mesma língua e remarmos para o mesmo lado, bem, os resultados são óbvios. E só estando informados e informando os outros sobre o que fazemos é que podemos realmente exigir outro tipo de tratamento dos verdadeiros órgãos de decisão em saúde. Ora, mais uma semana, mais um episódio. Na próxima quinta-feira sairá um novo capítulo desta saga. Vamos voltar ao desporto, por isso não fujam. Até lá, e como habitual, bom trabalho ou boas férias para quem estiver. Sacanas de que... Beijos e abraços.